importância da família. Por definição, né, família é o grupo de pessoas que estão unidas por laços afetivos, mesmo que na prática a gente saiba que nem sempre é assim. Mas, definição. Só para a gente entrar um pouco no assunto, passando bem por cima, assim, bem superficial, se nós pesquisarmos família, como é que era há 200 anos atrás, ou mais para trás ainda, nós vamos ver que o sistema era um sistema patriarcal. O que quer dizer com isso? Que existia uma ordem vertical nas famílias. Quando a gente fala com os nossos antepassados, às vezes os nossos pais ou os nossos avós, eles nos contam como é que era nas famílias deles. As famílias, elas tinham um caráter bastante coeso, determinante, como eu disse. Ali se designava a trajetória dos filhos. Há não muito tempo, se escolhia com quem eles iam casar, tanto os rapazes quanto as moças, a profissão que eles iam seguir. Eles iam trabalhar com a família. Existia uma cooperação tão grande que o núcleo familiar bastava para tudo. Quando alguém adoecia, era a família que cuidava. Quando ela não conseguia, ela se socorria de uma outra família para auxiliar ou buscar um auxílio fora. A questão da alimentação era produzida dentro da família. Havia trocas entre as famílias. As células de família eram muito fortes. Hoje, nós estamos percebendo uma diferença muito grande nesse modelo. E, levantando um pouco dessas diferenças, não significa dizer que melhorou ou que piorou. Isso é uma definição, cada um vai chegar nas suas conclusões do que acha ou que não acha. Mas hoje nós somos bem diferentes. As nossas famílias são constituídas de indivíduos. Nós temos um pouco de integração, mas nós somos isolados. Tanto que cada um decide o que fazer da sua vida a partir de uma certa autonomia que tem, né? Óbvio que não crianças, mas os adolescentes já começam a definir o seu rumo, a escolher as suas trajetórias. Só que isso nos deixou mais distantes uns dos outros. Nos deixou mais isolados, mais egoístas. E essas lacunas que antes as famílias preenchiam e que hoje ficaram lacunas, elas são preenchidas pelo Estado e pelo mercado. Porque hoje, quando tu adoece, tu corre atrás de um médico ou de um sistema de saúde, a tua alimentação, tu vai atrás de comprar. Até para as nossas carências afetivas, nós vamos atrás de alguém que nos ouça, que muitas vezes não está dentro da nossa casa. Então, existiu uma substituição, uma transferência até de poder, a gente pode chamar. É assim que está andando a nossa humanidade. Quem sabe um dia a gente consiga chegar num meio termo do que era para o que precisa vir a ser. Mas essas famílias, e quando se fala da importância dela, o núcleo familiar é a base da nossa sociedade. Quando nós olhamos para fora e criticamos, dizendo que está assim, está um caos, nós normalmente fazemos críticas ruins. Nós não percebemos que nós fazemos parte e abastecemos isso. Nós achamos que o nosso modelo, a nossa casa, ali está tudo bem, que é a casa do vizinho que tem problema e é eles que geram os problemas que chegam até nós. Nós não percebemos ou não queremos perceber a nossa influência dentro desse todo, do quanto nós podemos melhorar isso tudo. Famílias harmônicas, elas geram indivíduos saudáveis. São obviedades, mas que às vezes a gente acaba esquecendo de pensar dessa forma. O que é um indivíduo saudável? Não é só a questão física. A questão mental é muito importante. A questão emocional é muito importante. Nem entrei no assunto espiritual, que abrange tudo isso, que é o que sustenta tudo isso. Mas nós temos que repensar algumas coisas que nós fazemos. Não importa se aqui desse lado é desse jeito, é aqui dentro que eu preciso pensar, é como eu estou me posicionando com referência a tudo isso. Dentro da família, o que a gente aprende nesse núcleo familiar? A gente aprende a se ajudar, porque nós convivemos. A gente aprende a tolerar, porque nós aprendemos a nos gostar um pouquinho. A gente aprende a ter paciência. A gente precisa aprender a perdoar. Se nós não conseguimos perdoar dentro de casa, imagina fora de casa, mais difícil. E como dizia o próprio Jesus, a gente começa a ensaiar o que é amor. Porque nós fazemos parte de uma família universal, de seres humanos. Todos somos filhos do mesmo Criador. Mas nós não nos vemos assim. Nós nos vemos em núcleos de casas. A minha família é aqueles que moram na minha casa. Eu não consigo perceber o outro como alguém igual a mim, meu irmão. Porque nós nos tratamos mal. Nós nos distanciamos, mantemos uma distância. Então, por isso que ele fala, né? É o ensaio do amor. Ali dentro nós começamos a aprender a nos amar. E aí a gente vai entrando um pouco na questão espiritual. Por que nós estamos juntos dentro daquela casa? Nascemos naquela família? Primeiro, como que nós nos unimos? Como que nós nos encontramos, os casais? Existem histórias, as mais diversas, e cada um talvez conheça uma, das distâncias que existiam quando nascemos e da convergência que as nossas vidas fizeram para que nos encontrássemos e formássemos, ou iniciássemos uma família. Não é por acaso. Essa atração, essa afinidade que nos move, ela foi aceita e programada por nós num outro plano. A partir disso, nós começamos então a formar uma família e a receber junto de nós como casal outros espíritos que nós vamos atender como filhos, que têm uma ligação profunda conosco, de outras relações, de outras vidas. As famílias antigas eram numerosas, então eram exemplos mais fáceis da gente perceber. Naquelas famílias antigas existiam filhos que eram mais próximos do pai, outros da mãe, os mais difíceis, os que exigiam mais atenção. Por quê? Ou por quê que hoje também ainda acontece isso? E a gente não percebe a grande oportunidade que nós temos na mão. Porque aqueles que exigem mais de nós, que são os mais difíceis de relacionamento, são as relações mais profundas, aquelas que muitas vezes motivaram a nossa formação naquele núcleo familiar. Eu falo de histórias, e histórias têm as mais diversas possíveis. Não existe um modelo único de conduta familiar, mas nós sabemos que quando desencarnados, nós temos consciência do erro que nós cometemos com outra pessoa, a primeira coisa a gente pede para poder voltar próxima dela para fazer o resgate, para poder fazer o bem que a gente deixou de fazer ou para reparar o erro que a gente cometeu. Então, nessas relações difíceis que a gente percebe hoje, próximas de nós, às vezes nos próprios casais, é muito mais do que nos próprios filhos, as dificuldades que surgem, ali é o nosso foco, é onde a gente precisa, talvez, buscar lá dentro aquela respiração, a lembrar de Deus que nos deu essa oportunidade, nos concedeu essa situação que é o melhor que a gente tem. É a grande chance espiritual que nós estamos tendo na nossa vida. Mas, voltando um pouquinho, eu falei dos nossos aprendizados. Nós crescemos, aprendemos ali no núcleo familiar as primeiras noções de respeito, de educação básicas, de moral, discernir o que é certo e o que é errado. E através disso nós começamos a nos preparar, vamos adquirindo cada vez mais espaço dentro da nossa vida para fazermos aquilo que talvez comece a aflorar. Na nossa adolescência nós temos momentos muitas vezes de afastamento, porque nós acreditamos que está muito mais certo o que está fora do que está dentro, mas depois de um tempo a gente acaba retornando. A gente acaba retornando porque o nosso porto seguro são aquelas pessoas que conviveram com nós naqueles primeiros anos da nossa vida. Aquelas pessoas que nos deram o colo, o alimento, nos deram a mão. Porque muitas vezes elas nem viviam dentro do mesmo lar, mas de uma forma muito direta, elas participaram do nosso crescimento. E quando a gente precisa de alguma coisa, é lá que a gente corre. É lá que a gente busca. A importância da família, cada um de nós pode elencar o que é a família para si. A família anterior, os nossos pais, os nossos irmãos, a família que nós formamos depois, que ela tem uma força quase maior, porque nós temos um apego muito grande por eles. E muitas vezes são eles que dão um pouco da razão do nosso dia a dia. Quando nos falta às vezes o ânimo, a vontade, um pouco da esperança, um pouco do otimismo que nós não conseguimos encontrar, é por eles que a gente continua lutando, indo atrás das coisas. Porque nós somos, todos nós, exemplos. Assim como os nossos foram exemplos para nós, nós somos exemplos para os nossos menores. E como é bom poder fazer parte, poder participar de uma forma ativa dessas vidas todas. Eu falei antes dos modelos, né? Antigamente, quando uma pessoa chegava numa certa idade, a família tomava conta dela. Não tinha essa de... A família tomava conta. Hoje nós temos, por todas essas questões sociais, econômicas, nós não damos mais tanta importância para os nossos, não vou chamar de velhos, os nossos experientes antepassados. Nós não damos tanta importância e esquecemos do quanto eles representam naquilo que nós somos. Então, também é um fato a ser pensado. Quando nós nascemos, éramos pequenos, totalmente desprovidos de qualquer capacidade de nos mantermos. Alguém cuidou de nós até que nós tivéssemos condições de nos manter. A coisa se inverte depois de um tempo. Porque ali também existe um ensinamento para todos nós, das nossas relações, dos significados que o passar do tempo tem na nossa vida. Não é simplesmente um corpo que vai envelhecendo, mas é uma alma que continua aprendendo. Todos nós somos assim. Todos nós temos as mesmas necessidades básicas. Todos nós. Então, para que nós possamos modificar esse modelo que nós estamos tendo hoje e que nós provavelmente não estamos satisfeitos, é preciso modificar a nossa essência, aquilo que nós estamos nos alimentando e colocando para fora, devolvendo para o mundo. Eu falei em pessoas saudáveis, membros saudáveis de uma família. Nós temos que nos tornar saudáveis para fazer com que os outros também possam se tornar saudáveis. E aí então, dentro da proposta de Jesus, né, começarmos a participar de todo esse contexto que simplesmente espera que cada um de nós faça o que tem que fazer, é simples. Deixar de correr tanto atrás de coisas que não têm o mínimo significado, a mínima importância, e focar naquilo que é importante. Eu falei antes das ajudas, das tolerâncias, da paciência. Isso tudo é esquecer um pouco e colocar para fora essas virtudes que nós precisamos cultivar dentro de nós. Esse assunto é muito vasto, então quando a gente vai atrás, tem muita informação sobre tudo isso, muita coisa para ser lida, refletida e a partir disso então modificada.